Pernambuco falando para o mundo. ZYI 771, 780 kHz. AM e ZYD 257, FM 90,3 MHz. Rádio Jornal do Comércio. Emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil.